no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Com a expansão das redes sociais, as mulheres ganharam voz para falar sobre como se sentem em relação às questões de assédio, constrangimento e desvalorização no mundo em que vivemos. Lembrando que o movimento feminista busca construir igualdade entre os gêneros, o NINFEAS é um núcleo de investigação feminista que trata exatamente sobre isso. O projeto, criado em outubro de 2013, investiga as relações de feminismo e performance. Agrega pesquisas do campo da arte, experimentos performáticos e investigação de teorias e práticas feministas para apoiar um grupo de mulheres e amenizar o machismo em Ouro Preto. O NINFEAS possui viés extensionista muito forte, principalmente na relação com as mulheres ouropretanas. Procura discutir nas escolas municipais a questão de gênero propondo educação pela igualdade. Com apoio da PROEX e do projeto de extensão Mais Cultura, a professora e coordenadora do núcleo, Nina Caetano, fala um pouco mais sobre isso. O projeto atual do Mais Cultura é um projeto que ele está atuando em três vertentes. Uma delas é essa das oficinas nas escolas da rede municipal, para crianças do Fundamental 2. A outra frente é a produção de narrativas audiovisuais com adolescentes e mulheres de Antônio Pereira. E a terceira vertente é a criação de um experimento cênico performativo a partir, né, uma livre adaptação, assim, inspirado no texto Monólogos da Vagina, em que a gente pretende, né, trazer à tona discussões sobre o silenciamento das mulheres e ter espaço para investigação individual, para pesquisa, né, em artes cênicas de cada uma das mulheres que participa do NINFEAS. O NINFEAS age a partir da produção de curtas e narrativas audiovisuais junto às mulheres e adolescentes do distrito Antônio Pereira, em Ouro Preto, para que possam tratar questões relacionadas à própria vida, do seu olhar para si mesma, questões de identidade étnico-racial e a maternidade compulsória, observando o olhar da própria mulher sobre os outros. Nina Caetano conta um pouco mais sobre a importância do NINFEAS na comunidade ouropretana. Eu acredito que a importância do NINFEAS é, primeiro, né, em termos acadêmicos, a possibilidade de investigação e de aprofundamento da pesquisa das alunas em relação tanto a uma linguagem cênica, que é a performance, quanto em relação à discussão da sua condição de mulheres no mundo. E em relação à comunidade ouropretana, justamente a problematização das questões ligadas à violência contra a mulher. A gente vive num país patriarcal, machista, misógino, em que 16 mulheres, mais ou menos, são mortas por dia. A importância do NINFEAS, como eu acho que é de qualquer outro coletivo feminista, é justamente de trazer à tona essas questões, problematizá-las e, a partir daí, pensar soluções em relação à violência de todas as ordens que nós mulheres sofremos. Tanto a violência física, o feminicídio, que é o, digamos, o ápice dessa violência, né, o assassinato de mulheres, como violência de outras ordens, né, violência sexual, patrimonial, psicológica, etc. Isso se dá tanto por meio da conscientização das mulheres e do fortalecimento delas, como por meio também da conscientização de homens de violências que eles realizam e dos privilégios que, num certo sentido, eles têm na sociedade em que vivemos. Se você tem interesse em conhecer o NINFEAS, curta a página facebook.com/NINFEAS e fique por dentro das novidades. Eu sou Hanna Carvalho, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.